Portal do Arrocha. Eu sei que não é profissional me envolver com um cliente assim, de um jeito tão emocional. Mas eu juro que não planejei pra mim. Se quiser pegar o seu dinheiro, o que eu sinto já não tem mais preço. Faz amor comigo de um jeito, olhando no olho, me enchendo de beijos. Tô te amando, já tem tempo. Se disser que ama, eu vou deixar de ser garota de programa. Se falar que me quer, hoje mesmo eu deixo cabaré. Se disser que ama, eu vou deixar de ser garota de programa. Se falar que me quer, hoje mesmo eu deixo cabaré. Eu vou deixar de ser mulher da vida pra ser sua mulher. Eu vou deixar ser mulher da vida. Se quiser pegar o seu dinheiro, o que eu sinto já não tem mais preço. Faz amor comigo de um jeito, olhando no olho, me enchendo de beijo. Tô te amando, já tem tempo. Se disser que ama, eu vou deixar de ser garota de programa. Se falar que me quer, hoje mesmo eu deixo cabaré. Deixar ser garota de programa. Se falar que me quer, hoje mesmo eu deixo cabaré. Eu vou deixar ser mulher da vida pra ser sua mulher. Eu vou deixar ser mulher da vida.